agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Diga Lá ao Senhor Fado. E cá estou de volta, Joana Santos, para trazer esta alma portuguesa desta vez. Espero que esteja tudo bem consigo e que este programa, Diga Lá ao Senhor Fado, esta meia hora, te traga boas recordações da nossa alma portuguesa. Sabe, por aqui passam e desfilam grandes fadistas, grandes fados e grandes momentos da nossa alma portuguesa. Ficam todos eles registados e parte desses registros podem também ser feitos por si. Peça o seu fado, peça o seu momento em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb.gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Peça esse fado e deixe que esse coração palpite. Não fique por aí a pensar que não é bem-vindo o seu fado. É, é sempre bem-vindo. É para lhe agradar que nós cá estamos, é para lhe trazer esta alma portuguesa que é minha, que é nossa, que é de todos nós, que nós cá estamos. Vamos ficar com três fados para começar. Miguel Caninhas, Saudades da Tua Voz. Depois seguimos com A Velha Corista, na voz de Fernando Farinha. E terminamos com Acordem as Guitarras, na voz de Camané. Três grandes fados. Três grandes fadistas aqui neste seu Diga Lá ao Senhor Fado, como é do conhecimento de todos e como é a frase já habitual do programa, sempre, sempre, em português. Não sei se me viste tão diferente, parti para mais longe desta vez. Deixei poemas meus a toda a gente e a ti uma oração em que não creio. Deixei poemas meus a toda a gente e a ti uma oração em que não creio. Fui andando sozinho sem pensar em tudo o que foi amor em nós. Andava mais saudades pelo ar que o vento arrancou à tua voz. Andava mais saudades pelo ar e o vento arrancou a tua voz. Talvez que eu regresse qualquer dia e que traga comigo outra vontade, que tudo entre nós seja alegria, que nada mais nos faça ter saudade. Que tudo entre nós seja alegria, que nada mais nos faça ter saudade. Aninhas, tem paciência, é um jeito que fazes. Eu não tenho outra mesa onde possa atendê-los. São dois velhos charretas que se julgam rapazes, mas são fregueses bons e não convém perdê-los. E a Aninhas, resignada, afastou-se discreta, lançando todavia o seu cansado olhar pela turba jovial, dinâmica e seleta, e enchia de alvoroço o elegante bar. Logo aquela mesa acolheu sem entraves, além de bom champanhe e taças de cristal. duas mulheres gentis e dois sujeitos graves, dispostos ao clamor de louca sabornal. Entretanto, na rua entrega aos próprios passos, a Ninhas recordava o seu esplendor perdido, alegria no rosto, as pulseiras nos braços, a casa mobilada e o camarim florido. Lembrou que fora outrora a corista afamada que acendeu um clarão de tantas paixões cegas e que hoje velha e triste era enfim convidada a ceder sua mesa às modernas colegas e por elas maldisse a ingrata profissão que as leva ingloriamente ao destino mais reles, queimando a mocidade atrás de uma ilusão mais breve que o fulgor de um casaco de peles. Aninhas, eras nova, não pensaste, à luxúria te entregaste sem prever os resultados. Não viste de que lado estava o mal, levaste a vida em carnaval e terminaste em finados. Não viste de que lado estava o mal, levaste a vida em carnaval e terminaste em finado. Diga lá ao Senhor Fado. Acordem os fadistas, que eu quero ouvir o fado. Pelas sombras da Moirama, pelas brumas dessa Alfama, pelo bairro alto amado. Acordem as guitarras, até que mãos amigas, com a graça que nos preza, desfiei numa reza os arcos de cantigas, cantigas do fado, retalhos de vida, ombreios de um passado, de porta corrida. São ais inocentes que embargam a voz nas almas dos crentes que rezam por nós. Acordem as vielas aonde o fado mora, e há um cantar de beijos em marchas de desejos vão pela tua fora. Acordem as tabernas, até que o fado canta em doce nostalgia, naquela melodia que tanto nos encanta. Cantigas do fado, retalhos de vida, umbrais de um passado, de porta corrida. São lais inocentes que embargam a voz nas almas dos crentes que rezam por nós. Inocentes que embargam a voz nas almas dos crentes que rezam por nós. Depois de três grandes momentos, vamos prosseguindo aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado com mais três grandes fados. Ciúmes de um coração operário na voz de Nídia, depois Marta Dias com Quase Fado. E terminamos esta seleção musical com a nossa grande senhora do fado, Amália Rodrigues,

as paredes, confesso. E vamos às tristes despedidas, porque a alma portuguesa vai ter que ir embora. O Diga Lá ao Senhor Fado por hoje termina, mas volta amanhã para lhe trazer mais um pouco deste tesouro que é tão nosso. Vamos ficar com Águas do Sul para terminar. Águas do Sul na voz de Ana Moura e depois Casa de Fados na voz de diversos fadistas. Entre eles, Vicente da Câmara, Ricardo Ribeiro, Ana Sofia Varela, etc. São muitos os que vão passar por aqui numa fantástica peça, num fantástico fado. Já sabe também que os seus pedidos são sempre bem-vindos em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si, para os seus pedidos, para as suas dedicatórias. Assim o Diga Lá ao Sr. Fado despede-se, voltando amanhã à mesma hora. Desejo-lhe um resto de dia muito feliz, repleto de boas energias e grandes momentos, pessoas muito especiais. Até amanhã, fique bem aqui na Antena Web com o seu Diga Lá ao Sr. Fado, que agora vai embora, mas deixa lugar a grande programação que é feita toda ela a pensar em si. Até lá, fique bem, tenha uma boa tarde. Escurece o azul, está negro o céu. Águas do Sul, nunca assim choveu. Passar a ponte, noite cerrada. Água da fonte, turva enlameada. Rosário triste, nas mãos do crente. Deus guarda a sorte da gente. Esquiva-se a luz dos meus faróis. Pesa-me a cruz, vida, quanto dóis. Velho sinal, curva apertada. Vê-se tão mal na estrada molhada. Sorriso triste, ai de quem não mente. Deus guarda a sorte da gente. Aos medos, fugi à dor. Por entre os dedos, fugiste-me, amor. Leve embaraço, não fer ninguém. Fundo cansaço, reduzo para cem. Que noite triste, penso de repente. Deus guarda a sorte da gente. Deus guarda a sorte da gente. Deus guarda a sorte. A sorte da gente. Nunca mais pode voltar. É amizade fingida. Se vai e volta a brincar. É amizade fingida. Se vai e volta a brincar. Ninguém dá nada se atrás não vier contra valor. Ninguém dá nada se atrás não vier contra valor. Só um amigo é capaz. Sem receber, dar amor. Só um amigo é capaz. Sem receber, dar amor.

tenho medo da fama, tal fama mal afamada. Não tenho medo da fama, tal fama mal afamada. Na fama às vezes que fama, gente boa, gente honrada. A fama às vezes que fama, gente boa, gente honrada. Pesadistas venham comigo, ouvir o fado fadio. Fadistas venham comigo, ouvir o fado fadio e cantar ao desafio num castiço bairro antigo. E cantar ao desafio num castiço bairro antigo. Vamos lá, como lhes digo, e é um dever de madrugada. Foi boa noitada no velho bairro da Alfama. Não tenho medo da fama, da Alfama mal afamada. Não tenho medo da fama, da Alfama mal afamada. Eu sei que o mundo falava, mas por certo, como há lugar. Sei que o mundo falava, mas por certo, com maldade. Pois nem sempre era verdade aquilo que se contava. Pois nem sempre era verdade aquilo que se contava. Muita gente ali levava vida sem sossegada, sob uma fama malvada que é salpicada de lama. É fama, às vezes de fama, gente boa, gente honrada. A fama às vezes de fama, gente boa, gente honrada.